Por volta de 19 horas e 30 minutos de quarta-feira, policiais militares da Rocan tiraram de circulação mais um traficante e desmontaram o que parece ser um esquema que comumente vem sendo usado na região de Três Lagoas: a utilização de menores para o comércio de cocaína. A situação foi na rua Camaçari. Um jovem foi detido com R$ 87,00 na carteira e cerca de 24 papelotes de cocaína. A Rocan atendeu a denúncia após o 181 ser acionado por moradores que já não aguentavam mais a movimentação de indivíduos suspeitos nas proximidades. A rua Camaçari tem um ponto onde não há saída e os traficantes se concentravam justamente nesse ponto, colocando em risco moradores da região com o entra e sai de indivíduos suspeitos, tanto para a compra quanto para a venda da droga. Levado à delegacia, o menor apresentou um documento dizendo que ele tinha apenas 14 anos de idade. Um homem de 26 que foi flagrado comprando a droga também foi encaminhado à 6ª SDP para as providências cabíveis. O maior assumiu ter comprado um papelote de cocaína para uso e confirmou que todos os dias o comércio funciona naquele local. O menor foi encaminhado à Delegacia Especial do Adolescente após os procedimentos na 6ª SDP. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.